Mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti e nós te agradecemos pela Tua presença, da transformação do Teu Santo Espírito sobre nós, porque a Tua graça é infinita, a Tua graça nos cura, a Tua graça nos restaura, a Tua graça nos transforma, Senhor. Então nós colocamos nossas vidas diante de Ti e te agradecemos pelo poder do Teu Santo Espírito, porque o Senhor é luz, o Senhor é Deus que nos transforma. A Tua graça nos transforma. Ei. A Tua graça nos transforma, nos cura e nos fortalece. Vem mover nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, porque o Senhor é Deus que opera nas nossas vidas. O Senhor é Deus que nos cura, nos sara, nos transforma de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar neste momento. Estamos tendo problemas técnicos aí, né? Sabemos que é um feriado, né? Glória a Deus que você veio, né? Estou sentindo muito a presença de Deus. Amém? Quero agradecer os músicos que estiveram aqui, né? Prestando esse trabalho. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você essa noite. Amém? Você crê nisso? Deus tem uma palavra poderosa para mim, para você. E eu quero só dar alguns avisos muito importantes. Neste domingo, 10 horas da manhã e 19 horas e 30 minutos, nós temos a nossa ceia local, né? Uma palavra com o nosso bispo Flori Ramos, né? O bispo já está de volta, estivemos, né? O nosso bispo esteve lá em Cuiabá, inaugurando a nova PV Cuiabá. Amém? Glória a Deus. Foi inauguração na quarta-feira, foi uma grande bênção de Deus, o nosso bispo já está de volta e amanhã cedo... domingo pela manhã, estará aqui com você e comigo, 10 horas da manhã e 19 horas e 30 minutos. Convide uma pessoa, porque Deus quer tocar também na sua vida neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ministrar uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, um texto bem conhecido da Bíblia, mas Deus quer mover através desse texto no seu coração essa noite. Noite de ressurreição, noite de vida. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Texto muito conhecido da palavra de Deus. Você que está nos visitando hoje, é uma grande bênção receber você aqui na casa de Deus. E se você quiser receber os informes da igreja, os Whats, então você deixa o seu nome ali na saída, na recepção, deixa o seu número do WhatsApp. Porque é o meio que nós nos comunicamos com as pessoas, e deixe o seu número e o seu nome, né, para que nós, né, entramos em contato com você. Se você precisa também de um pedido de oração, você coloque o seu pedido de oração, e o seu pedido de oração também estará sendo regado em oração, né, por nós, pastores que estamos aqui durante toda a semana. Amém? Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, ok? Está colocado aí para você. Se tiver um pouco diferente aqui, eu tenho a minha versão, né? Mas sabemos que a intenção do Espírito é a mesma e eu tenho certeza que Deus vai mover na sua vida. Estava enfermo Lázaro, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, e a fim de que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e também Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no mesmo lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e o senhor vai voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, ele vai tropeçar, porque nele não há luz. Isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para despertá-lo. Amém? Feche os olhos. Obrigado, Senhor, por essa palavra santa, pura e poderosa, que o Senhor mova nos nossos corações essa noite. Estamos aqui para receber da parte do Senhor, do Teu Espírito. Que o Senhor mova nas nossas vidas. Estamos aqui para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, igreja? Um texto bem conhecido da palavra de Deus. Um texto a qual o Senhor vai até Betânia, né? Ele está sendo dirigido por um recado que deram para ele, dizendo: olha, aquele que tu amas, né? Então Jesus tinha uma intimidade com Lázaro, com Marta, com Maria, né? Era uma comunidade ali e Jesus costumava ir naquele lugar, costumava ir na casa de Marta, na casa de Maria e na casa de Lázaro. E a Bíblia nos informa que esta Maria, a qual eu estou falando para você, foi a mesma que ungiu o Senhor e enxugou com os seus cabelos os pés do Senhor. Há uma passagem na Bíblia que Jesus estava jantando e, de repente, ela entrou daquela forma, né? Ela não era uma pessoa convertida ainda, mas naquele momento ela fez algo significativo. Tanto é que a Bíblia nos informa isso em algumas passagens. Mas neste momento em especial, Jesus está sendo informado que Lázaro estava enfermo. E ele diz para mim e para você, aqui no versículo 4, ao receber a notícia, ele informou aqueles que estava o ouvindo, dizendo: olha, esta enfermidade não é para destruição. Esta enfermidade, ela está acontecendo, mas é que por através dela, o nome de Deus vai ser glorificado. Jesus estava informando que aquela enfermidade, ela teria um final diferente. Aquela enfermidade, ela seria um instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Há muitas coisas na minha vida e na sua vida que ela acontece, mas não para destruir a sua vida, não para você ser colocado numa parede, mas para você começar a ouvir a voz de Deus, para você começar a buscar a Deus, porque pode ter certeza, essa noite Deus tem uma saída para você. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você crê nisso? Deus tem uma saída para você, Deus tem uma saída para a sua casa, para a sua família, Deus sempre tem uma porta aberta. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: eis que coloco diante de ti uma porta aberta, e aquele que tem a chave de Davi, ele tem o poder de abrir e fechar a porta, e a porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Há um poder sobrenatural sobre a vida de Jesus, porque ele disse: todo o poder foi me dado no céu e também na terra. Há uma informação para você aqui essa noite: você pode não estar vendo Jesus, mas o Espírito Santo de Deus, ele está aí na sua vida, e ele está dizendo: eu estou abrindo portas para você hoje neste lugar, eu estou influenciando em situações, e você vai ter notícias desse Deus na sua vida em breve. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz que Jesus ouviu e deu essa informação para as pessoas que estavam ali. Aquelas que estavam ali, né, recebendo a vida de Lázaro, não ouviram isso, preste atenção. Elas mandaram uma mensagem, elas pediram uma informação: olha, passe essa informação ao Messias e ele vai tomar uma atitude. Nós somos assim também. Muitas vezes estamos orando e passando uma informação para Deus. Nós estamos dizendo para Deus qual é o nosso problema, né? Paulo nos diz isso, que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos dizer para Deus que as nossas necessidades têm que ser conhecidas diante de Deus, com orações, com súplicas e com ações de graça. Posso ouvir um glória a Deus aí? Preste atenção. Há muitas pessoas que chegam ao final do ano e ela não entende que Deus te beneficiou esse ano. Você crê nisso? Declare comigo, nesse ano eu recebi o favor de Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, olha, você tem que também regar as suas orações com ações de graça. Agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela sua saúde. Né? Agradecer pela nossa nação. Posso ouvir um glória a Deus aí? Né? Eu estava ouvindo uma pessoa, né, um jornalista muito ácido a respeito da candidatura, ou do, né, deste candidato que ganhou para a presidência da República. E ele era uma pessoa muito ácida, muito áspera a respeito dele. E há uns dias atrás, na realidade 20 dias atrás, o quadro que ele pintava na nação era terrível. E hoje ele mesmo lê nas notícias, porque é um jornalista de economia, né? E ele falando tudo aquilo, aí caiu a ficha dele naquele momento, meu irmão. Da quantidade de dinheiro que vai entrar no Brasil. Posso ouvir um glória a Deus aí? As empresas, preste atenção aqui, americanas, elas vão se voltar para o Brasil. É? Por que que eu estou te falando isso aqui? Preste atenção aqui, ó. Ó, todos os jornais israelenses estão colocando essa pessoa que ganhou, né, na presidência da República, na primeira capa de todos os jornais. Preste atenção que eu vou te dizer aqui, ó. Em 1948 foi criado o Estado judeu, e quem deu o voto, né, para que o Estado fosse estabelecido foi um brasileiro. Você sabia disso? Você sabia disso? Osvaldo, nome dele. E ele chamegou e foi criado o Estado judeu. Por que que eu estou te dizendo isso? A palavra de Deus diz sobre Abraão: abençoarei quem te abençoar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ouça o que eu estou te falando aqui, ó. A mão de Deus, ela é poderosa. Amém? Aqueles que te abençoarem, eu vou te abençoar. Essa nação vai ser abençoada. Posso ouvir um glória a Deus aí? Essa nação, você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada. Pode ter certeza, em 2 anos você vai ver uma mudança. Aqueles que saíram vão querer voltar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus está sarando essa nação, Deus vai sarar a sua casa, Deus vai sarar a sua família. Por que isso, pastor? Deus está ouvindo o clamor desta nação. Deus está ouvindo o clamor da sua oração, pela sua casa, pela sua saúde. E não é porque você está informando a Deus de um problema que Ele vai responder, né, com desdém. Viu, meu irmão e minha irmã? Talvez aquelas pessoas tinham a expectativa de Jesus levantar e ir correndo resolver o problema. Mas Deus muitas vezes não precisa levantar e sair correndo. Deus tem os anjos para resolver isso. Você está aqui essa noite, mas os anjos de Deus estão indo lá resolver os seus problemas. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Jesus foi, subiu, assentou à direita do Deus Pai, mas os anjos servem a Ele. A voz de comando está com Ele. Você está aqui, mas a voz de comando está vendo que você está aqui e está interferindo nessas situações da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você crê nisso? A unção de Deus, ela despedaça o jugo. Ela entra em lugares onde eu e você não podemos. Sabia disso? Lugares fechados, lugares trancados pelo mal, né? Porque quem tranca é o inimigo, meu irmão e minha irmã. Deus é amor, né? Tem até uma denominação que chama Deus é amor, é exatamente. Deus é amor, Deus não é castigo, não é verdade? Caim matou Abel. Sabia disso? A Bíblia diz no livro de Gênesis. Caim matou Abel, e quando ele chegou diante de Deus, disse assim: bom, agora que você descobriu, né, que eu matei o meu irmão, você vai me matar também? E Deus disse: olha, Caim, você não me conhece. Você quer viver longe de mim? Você vai viver. Eu vou até colocar uma marca em você, para que ninguém coloque a mão em você, porque senão vai se ver comigo. Porque Deus ama a sua vida e a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele interfere em situações. Jesus ouviu aquilo e disse: essa enfermidade não vai destruir ninguém naquela casa. Pelo contrário, haverá um grande milagre naquela casa. E Deus está falando com pessoas aqui, até que você que está nos ouvindo, isso que está acontecendo com você vai se transformar num grande milagre na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Posso ouvir um glória a Deus? Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O Espírito Santo está se movendo aqui, está se movendo aí na sua vida. Está movendo na sua vida. Jesus ficou quietinho ali, parado. Começaram a contestá-lo, né? Começaram a ouvir aquele relato de Jesus falando com ele. Preste atenção, disseram os seus discípulos. Porque Jesus disse: olha, nós vamos voltar para lá. Olha o versículo 8, acompanhe comigo, você que está com a Bíblia. Disseram os seus discípulos: Senhor, mas ainda agora os judeus se procuraram matar e o Senhor vai voltar lá? Jesus disse para eles, acompanhe comigo o versículo 9. Não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz do mundo. Mas aquele que anda de noite vai tropeçar, porque nele não está luz. Preste atenção. Jesus estava fazendo uma comparação. Estava dizendo: eu sou a luz do mundo. E onde eu estou haverá luz. Olha aqui, a luz do Espírito Santo vai entrar em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? A luz vai se manifestar. Você sabia disso? Ela vai quebrar grilhões e fortalezas. Deus essa noite está pegando algumas pessoas e dizendo para você aqui, eu sou a verdadeira luz, eu estou indo na frente. Eu estou começando a iluminar o seu caminho, Ramanashuri Kantalabachai, e não haverá trevas aí na frente, pelo contrário, a luz está sendo iluminada aqui esta noite, a luz está entrando em situações de vida parada de pessoas, na área sentimental, na área financeira, aqui neste lugar, preste atenção na sua vida, tocando na pessoa que está lá na sua casa. Jesus estava longe ainda e dizendo: não, eu vou lá, porque é algo que eu preciso fazer naquele lugar. Jesus está dizendo: olha, vocês não entenderam, eu sou a luz do mundo, quem está andando comigo está protegido. Outras religiões oferecem tanta proteção, não é mesmo? Tem pessoas que andam com um monte de coisa no bolso, no pescoço, aquilo, patuá para aquilo, final do ano chegando. Tem uns que vão pular as ondinhas, cada um faz uma coisa, né, meu irmão? De branco. Cada um tem a sua mania, né? Poderíamos dizer assim. Mas Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira luz. Ele ouviu essa notícia e estava esperando o momento. Preste atenção aqui, não se distraia agora. Deus está esperando o momento certo para interferir nessa situação. Deus está falando com pessoas aqui: eu estou esperando o momento certo. Vou interferir na sua vida. Halamashuri Kantalabashai. E quando eu entrar com providência, você vai se alegrar. Quando eu entrar com providência, você vai entender que eu esperei o momento. Eu é que esperei. Não, mas o inimigo resistiu, pastor. Resistiu porque Deus está deixando, meu irmão. Deixa ele resistir. O tempo é meu. Quando Deus levanta do trono, acabou, meu irmão. Não tem para ninguém. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você sabia disso? O tempo é dele, não é do teu inimigo. Não, pastor, mas o inimigo está resistindo porque Deus está deixando. Deixa esse cara aí. 40 dias, né? Não ficou Golias batendo o escudo? Como pregou o nosso bispo? 40 dias estava ele lá de manhã e de noite e de tarde, chamando todos para um confronto. Ó, não tem homem aí para descer e lutar comigo? E Deus estava descendo: ei, deixa ele sair, daqui 40 dias eu estou mandando alguém lá para resolver o problema. Eu estou preparando Davi. Davi vai se encontrar com ele. Ser suficiente para derrubá-lo. Deus está dizendo para muitas pessoas aqui: eu estou mandando uma unção na sua vida que vai ser suficiente para resolver esse problema. Porque eu sei a origem. Você sabia disso? Deus sabia como derrubar aquele gigante. Ninguém dava nada para Davi, não é mesmo? Deus falou: não, eu trabalhei com Davi lá nas Campinas. Essa pedra vai direto na cabeça dele, vai passar no meio daquele capacete, vai entrar com tanta força que ele vai cair quase morto. Deus está providenciando algo na sua vida. Deus está providenciando algo na minha vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Preste atenção. Essa palavra é para mim, é para você neste momento. Jesus estava dizendo para ele, não fiquem desesperados. Né? Há pessoas que ouvem uma notícia, ela fica desesperada. Há pessoas que estavam, talvez você está aqui essa noite com o coração atribulado, dizendo, pastor, o senhor nem sabe o que eu estou passando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei o Deus que você serve. E eu sei que ele está falando para muitas pessoas, e eu ainda estou sentado no trono. Aleluia! Eu ainda estou mandando. Sabia disso? Eu ainda estou no comando. Eu ainda estou guardando o momento certo. Porque a minha arma é eficiente. Contra ti, ó Israel, não vale encantamento. Você sabia disso, que você é o novo Israel de Deus? Posso ouvir um glória a Deus aí? Arma forjada contra ti não vai prosperar, porque Deus vai interferir um momento nesse assunto. Jesus ouviu e ficou ali parado, e dizendo para os seus discípulos, pergunte comigo aqui, olha, acompanhe comigo aí, versículo 10. Mas se ele andar de noite, ele vai tropeçar, porque nele não há luz. Olha o versículo 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Jesus estava lá e sabia que Lázaro estava adormecido. Você crê nisso? Que Deus está despertando sonhos essa noite? Olá, Maturi, canta lá, Bachá. Ele diz, olha, ó, vocês estão aqui, mas Lázaro já está dormindo. Aquela enfermidade já avançou. Deixa ela, porque eu vou lá despertá-lo. Desperta espiritualmente. Porque essa é a maior mensagem de Deus para mim e para você aqui essa noite. Deus quer que eu e você despertamos espiritualmente. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não deixe para ler a palavra uma vez por semana. Viu, meu irmão e minha irmã? Não deixe para vir nos cultos de vez em quando. Às vezes somos assim, né? Está tudo bem. Ah, pastor, estou tranquilo. Daqui a pouco fala, meu Deus, da onde saiu esse Golias? Tem que ir para a igreja. É? Deus quer te ver forte espiritualmente. Posso ouvir um glória a Deus aí? O inimigo não se levanta quem está bem espiritualmente, não. Você sabia disso? Ele não é louco, meu irmão. Você está cheio da presença de Deus. Ele não quer nem saber de você. Passa. Há momentos na nossa vida que é assim. Há momentos que estamos fracos. E Jesus disse assim, ó, vocês não estão entendendo a minha conversa. Lázaro já adormeceu. Mas eu vou lá e vou despertá-lo. Preste atenção aqui, meu irmão e minha irmã. Jesus, ele só se levanta porque ele tem um propósito. Declare comigo, na minha vida. Na minha vida também há um propósito. Posso ouvir um glória a Deus aí? Existe um propósito nisso. Existe um propósito de Deus nisso que você está passando. Existe um propósito de Deus e ele vai interferir nesse assunto. Há um propósito. Qual é o propósito, pastor? É do mal? Não, meu irmão, presta atenção aqui, ó. O propósito é de Deus. É Deus que tem um propósito com isso. Jesus estava esperando, porque diz a palavra que ele esperou mais 2 dias. É? E às vezes somos assim. Mas Deus está demorando para responder, pastor. Eu preciso subir no monte, nada contra o monte. É? Quando Deus não quer, meu irmão, ele só fica esperando. Porque o milagre era grande. Você está esperando só uma porta, e Deus está falando assim, não, mas eu não é uma porta que eu estou esperando. Você está querendo que o teu cônjuge venha para a igreja, e Deus fala assim, não, eu vou transformar ele num pastor. É? Talvez você está aqui pensando num filho ou na filha. Você que viesse para a igreja, Deus está dizendo, não, eu vou botar ele aqui em cima, ele vai louvar o meu nome. Deus está aqui, tá? Davi queria que os filisteus fossem destruídos. E Deus disse, Davi, você não entendeu? Pede-me as nações. Porque o teu reinado vai ser grande. Davi, esses filisteus, Kamalachuri, Kantalabashai, vão sumir da tua frente logo, logo. Porque o que eu tenho para você é bem maior que isso. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus aí? Por isso que nesse momento Jesus disse, olha, vamos esperar mais um pouquinho. Acompanhe comigo, você que está com a Bíblia. Quando Jesus chegou naquele lugar, olha o versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, ela foi atrás. Maria ficou em casa. Olha o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Declare comigo, Deus está comigo. Declare para a pessoa que só Deus está com você. Posso ouvir um glória a Deus aí? Emmanuel, Deus conosco. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Não houve manifestação, mas Ele está com você. Lázaro morreu, mas Ele estava ali. Ele sabia que Lázaro não ia levantar-se. Ele sabia que Lázaro ia sucumbir naquele momento. Ele sabia que Lázaro não estava morto, ele só estava com sono. É um profundo sono, assim que Deus vê a morte. É? Você sabia disso? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Um Deus que está morto não pode resolver o problema de ninguém, viu, meu irmão? Deus está vivo. Jesus subiu na cruz, sim. Morreu, sim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Deus da ressurreição. Olha o que ele disse para a irmã de Lázaro. Acompanhe comigo você que está nos vendo aqui. Declarou-lhe Jesus, versículo 23. Estamos caminhando para o final. O teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. E aí Jesus foi claro com ela, disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Dá uma salva de palmas para Jesus. Presta atenção aqui, ó. Olha o que Deus quer falar comigo e com você. Não importa a situação do seu problema. Não importa o que você está vivendo. Jesus está dizendo, ainda que ele esteja morto. Jesus está dizendo, ó, ainda que ele esteja no último grau. Ainda que ele esteja no fundo do poço. Ainda que ele esteja no pior momento da sua vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se este Jesus que eu estou te pregando, ele pode ressuscitar uma pessoa, o que dirá o nosso problema? Posso ouvir um glória a Deus aí? Lázaro estava morto já há mais 4 dias. É? Os judeus tinham o costume de tirar as tripas, e colocar essências e costurar por causa do cheiro. Você sabia disso? Colocaram a pedra. E Lázaro estava lá. Acompanhe comigo você que está com a palavra aí. Versículo 33. Vendo Jesus chorar uma das irmãs, assim os judeus que acompanhavam, agitou-se o espírito e comoveu-se. Deus está movendo aqui na sua vida. É como se Deus estivesse falando para mim e para você. Será que este problema está comovendo primeiro você? Tem gente que acha que Deus sabe todas as coisas, como Ele sabe. Mas presta atenção, nós temos a Unigrace. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu estava dando aula lá no sul da ilha, essa semana. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Presta atenção, meu irmão. Deus quer uma pessoa para conviver. Deus não cria robô. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem cria robô é o homem. Deus quer se relacionar com você. Você sabia disso, meu irmão e minha irmã? Deus perguntou para Bartimeu, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Mas Deus não sabia que ele era cego? Lógico que ele sabe, meu irmão. Ele sabe que você tem um problema. Jesus entrou ali naquele velório e eles estavam chorando. E ele chorou junto com eles. E quando ele entrou naquele lugar, ele entendeu porque Deus queria ressuscitar Lázaro. O Espírito Santo está sondando o seu e o meu coração aqui essa noite e dizendo: agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Às vezes não entendemos isso, achamos que Deus sabe aonde eu estou, mas Ele chama você para pertinho, para sondar o seu coração, para ver aquilo que está te afligindo, para tocar em você e saber: agora eu sei o que está acontecendo com você. Você sabia disso? Jesus, quando viu aquela situação, começou a chorar, disse: meu Deus, isso é pior do que eu pensava. Eles estão chorando também. Presta atenção aqui. Olha o que ele diz. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Versículo 39, acompanhe comigo, estamos indo para o final. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: Senhor, já cheira mal, porque é 4 dias. Presta atenção aqui, ó. O tempo passou. Declare comigo: o tempo passou. Aos olhos deles, o tempo passou. Aos teus olhos, talvez tenha passado o tempo. Passou o tempo da cura, Jesus. Passou o tempo do meu milagre. Passou o tempo de fazer essa. Agora eu quero outras coisas. Não. Jesus estava dizendo: não. Vocês não entenderam. Eu vim aqui para ressuscitar ele. Porque isso é propósito meu. É propósito de Deus. Essa luta, Josafá, não é tua, é do teu Deus. Josafá, você não entendeu. O dia que você entrou nessa peleja, essa luta virou minha. E eu é que vou resolver ela para você. Posso ouvir um glória a Deus aí, ó? E esses problemas eu não esqueço, porque eu tenho que resolver eles. Lázaro não vai ficar nessa sepultura, porque o chamou para ter vida. Deus quer te dar vida essa noite. Posso ouvir um glória a Deus? Você crê nisso? Deus quer dar vida na sua vida, você que está nos assistindo. Deus quer tocar com vida aí. Deus quer tocar com cura, com libertação. O Espírito Santo quer transformar a sua vida. Por isso que Jesus disse: tira essa pedra. É? Como você já deve ter ouvido outras pregações. Não, Senhor, já cheira mal, deixa como está. Jesus disse: não, você não entendeu, eu vim até aqui porque eu vim fazer isso. Viu, meu irmão? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção, ó. Deus não é chuchu. Pastor, tem gente que é assim, né? Quer melhorar a feijoada, põe chuchu. Chuchu vai em tudo. Quando você colocar o chuchu, pega o gosto, não é? Estou brincando aqui com você. Tem gente que acha que Deus é assim. Não, pode deixar assim, Deus assim, não. Não é o meu jeito. Meu jeito é para resolver. Halamachuri anda cai. O meu jeito é para resolver. Mas é tão difícil, pode ser difícil para você. Tira essa pedra, você vai ver só. Que pedra é essa, pastor? Pedra da incredulidade, meu irmão. Pedra do deixa para lá. Pedra não precisa resolver isso não, deixa eu fazer outra coisa. Deus fala: não. Isso aqui tem que ser resolvido. E nós estamos orando ali, você sabia que nós oramos antes desse culto? Posso ouvir um glória a Deus aí? É? E uma das pessoas que está aqui, ela estava orando sobre a ressurreição. Deus falou para mim: ó, vá lá e diga para eles que o meu jeito é assim. Se precisar ir lá na sepultura, eu vou lá resolver esse problema. Diga para eles que os sonhos deles são os meus sonhos. E eu não me esqueço dos sonhos que eu coloquei no coração deles. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pode passar o tempo, pode passar as estações, meu irmão e minha irmã. Mas quando Deus resiste, Ele decide ir lá, Ele vai para resolver. Aleluia! Ele vai para fazer algo, Ele vai fazer uma transformação. E às vezes não adianta você ficar pensando essa noite: o que esse pastor está falando? Mas como é que vai ser isso, meu irmão? Deixa como é com Deus. Às vezes você está aqui, ó. Às vezes você está aqui e Deus está tocando num juiz lá essa noite, dizendo: vai amanhã naquela vara lá e pega aquele processo. Oramachuriandekai. Não, mas amanhã não abre, vai lá e pega aquele processo lá que você viu. Hã? Porta de emprego, não. Ó, há pessoas aqui que semana que vem você vai dar um testemunho de porta de emprego. Posso ouvir um glória a Deus aí? Talvez você não vai, mas a porta de emprego vai chegar. Se você quer ir para lá, você vai ver que foi gerado esse final de semana. Vai fazer as contas. Deus move no final de semana, Deus move do jeito que Ele quer, meu irmão. Tira a pedra que eu vim aqui para fazer. Você quer que Jesus está aqui hoje para resolver alguma coisa? Posso ouvir um... Você não veio só ouvir uma palavra, você veio aqui, ó, porque Jesus, essa noite, Ele quer fazer algo na sua vida e na minha vida. Quer resolver do jeito dEle. O que Ele precisa, pastor? Tira a pedra. Para de insistir. Tira a pedra. Você está cheirando mal. Marta, tira a pedra. Maria, tira a pedra. João, tira a pedra. José, tira a pedra. José, deixa que eu faço. Vê se você tira a pedra. Tira a incredulidade. Tira que você não quer mais. Tira, tira isso da frente. Isso aqui é meu. Lázaro, o problema é meu. Não é mais teu. É meu o problema. E eu vim aqui para resolvê-lo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você crê nessa palavra? E a pedra foi tirada. E você sabe do final da história. Tiraram então a pedra. Versículo 41. Chamar os levitas aqui. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha aqui, ó. Quando que ouviu ele? Lá atrás. Durante o problema. Falaram para Jesus, e naquele momento ele falou assim: ó, eu vou lá despertar ele. O que vai acontecer aí na frente, foi coisas que Deus já decidiu na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele já determinou lá atrás, Ele já fez, Ele já falou. Naquela cruz, Ele disse, está tudo consumado. Naquela cruz, Ele se entregou por mim e por você. Naquela cruz, Ele se derramou. Naquela cruz, Ele caiu o semblante e disse, agora eu estou entregando a minha vida para eles. Eu morro nessa cruz para que eles tenham vida e vida em abundância. Aquela morte não foi em vão, meu irmão e minha irmã, e Ele está dizendo para muitas pessoas aqui: para de falar da morte, para de falar de pessoas que já morreram, para de falar de sonhos que já morreram, porque eu sou a ressurreição e a vida, e eu vim para dar vida e vida em abundância na sua vida, vida de negócios, vida de saúde, vida de alegria, vida de transformação. Deus está transformando vidas aqui essa noite. Deus está movendo no coração de pessoas aqui, e Ele está dizendo: prepara-se, porque eu tenho para você algo novo. Eu tenho ressurreição. Quando tiraram a pedra, eu dei graças, dizendo: Pai, obrigado, porque lá atrás, lá naquele lugar, eu disse que ia vir aqui, ia vir despertá-lo. Então eu te digo hoje: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, não fica mais aí. Lázaro, eu vim até aqui porque eu tenho algo na sua vida. Eu tenho algo com essa família. Eu tenho algo com as suas irmãs. Eu tenho algo com todos eles que estão vendo. Lázaro, a hora que você sair dessa sepultura, chama lá basura e canta lá baixai. A sua casa não será a mesma. Essa fila não será a mesma. Você não será o mesmo. Ninguém será o mesmo depois deste dia. Verão algum prodígio. Há um prodígio de Deus sendo preparado na sua vida. Há um prodígio de Deus sendo mandado para a sua casa neste momento. Há colunas de anjo neste lugar, saindo em direção à sua casa, saindo em direção ao seu trabalho. Deus está falando para pessoas aqui: se prepara, porque Golias anda batendo um escudo, mas assim como Golias bate escudo, eu preparo Davis na sua vida. Estou levantando uma geração para te auxiliar, estou levantando pessoas para buscar favorecer a sua vida. Há um tempo favorável, há um vento do meu espírito que vai favorecer a sua casa e a sua família. Há uma transformação sendo gerada no espírito essa noite, sendo gerada nos bastidores, sendo gerada em lugar que vocês não estão vendo. Há anjos se movimentando ao teu favor e você não percebeu. Aleluia! Fique de pé nesse momento. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados por lenço. E o Senhor disse tal: solta-os. E muito daqueles judeus que tinham vindo visitar Maria creram nele instantaneamente. Demorou 4 dias, mas apenas poucas palavras resolveu todo o problema. Há uma unção de Deus, creia nisso. Deus falou comigo a hora que nós estávamos orando. Há uma unção de Deus sobre a sua vida, que em poucas palavras que Deus disser ao seu favor, vão resolver grandes questões na sua vida. Lamachuri cantalabashai. E com gemidos inexprimíveis essa noite, há uma interferência do Espírito Santo. Paulo diz, e com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo se move. O Espírito Santo se move no seu coração, se move aí na sua oração, você que está neste lugar, você que está nos assistindo. O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, como peças que precisam se encaixar essa noite. O Senhor está dizendo, estou movendo, a roda do meu santuário, a roda do meu propósito na sua vida. Estou para encaixar coisas aí na frente, que você entenderá o que eu estou fazendo hoje, mesmo que você está aqui essa noite olhando para mim com falta de fé, o Senhor diz, eu é que sei, estou sabendo o que está acontecendo, e ando preservando a sua vida, porque muitas vezes você fala balabachure de pessoas que são ungidas na casa de Deus, você não está vendo, mas Deus está dizendo, tem um propósito com você, tem um propósito com a sua casa, Lázaro, você não fica mais nesse buraco, você não fica mais nesse lamaçal, você não fica devendo todo mês. Deus está quebrando no espírito de dívidas aqui essa noite, dívidas financeiras, há pessoas neste lugar que muitas vezes você tem dívidas e cada mês é assim, cada mês acontece uma coisa. O Senhor está dizendo que essa noite estou quebrando esse círculo em algumas pessoas e dizendo, a minha luz está brilhando lá na frente, a minha posição na sua vida está mudando, Lázaro, a partir de hoje você não vai me ver só como um amigo, você vai me ver como Messias na sua vida, aquele que entrou e te tirou da sepultura.